Chegamos agora ao episódio 6, Vampiros de Veneza, The Vampires of Venice. Estamos em Veneza, 1580. Um construtor de navios leva sua filha para entrar em uma conceituada escola para moças. A senhora da escola, que é a dona da escola, aceita e manda que o pai se despeça dela e deixe ela aos cuidados da escola. O filho dela estava apreciando a menina, estava achando assim, mamãe, eu quero essa menina, né, mamãe, oferecendo filhinho, né, filhinho, você gosta desta menina? Sim, mamãe, eu gosto desta menina. Aí depois que o papai da menina vai embora, o filho dela mostra longos dentes e a menina grita, e aí começa... Para os prólogos desses episódios, tá cada coisa mais louca que a outra, né? Mas vamos lá. Neste meio tempo, volta a abertura. E aí, o que que nós vemos, dona Ana? Uma festa de despedida de solteiro para o nosso amigo Rory. Vocês esqueceram do Rory, né? Eu sei. Maldade de vocês, tá? Mas eu não esqueci dele, não. Eu tava imaginando que a Amy tava só dando esses rolês aí, que essa era a festa de despedida dela, né? Rolê com o Doctor. Uhum. Pois o rolê do Rory não foi tão interessante, era só os manos cantando, fazendo festinha, e aí vem o bolo grande, um bolo gigante. O que, que você acha que vai sair do bolo? Uma moça bonita? Um coelhinho da Páscoa? Não, sai o Doctor. Isso é provavelmente a coisa mais estranha. A hora que o Doctor sai da porra do bolo, é do tipo, a cara que o Rory fez, do tipo, puta que pariu, o que que tu tá fazendo aqui, né? E dentro do bolo, não tinha uma mulher aí dentro? Tinha? Não sei, peraí. Não, não tinha mulher não, sou só eu. O Doctor chega, né, na festa, leva o Rory ali pra um cantinho, tipo, ó, cai uma moeda aqui, presta atenção, ó, chega aqui rapidinho. Ó, eu preciso te contar um negócio, sabe a Amy? A Amy, a mulher que tu vai casar contigo, ela me deu um beijo na boca, e o Rory fica todo... Que... Oi? Mas... Que porra é essa? Como é que é isso? Aí o Doctor, meio que pra pedir desculpas, como se a culpa fosse dele nisso, né? Mas foda-se, né? Mas pra pedir desculpas, ele pega a Amy e o Rory e leva pra uma viagem, né? Um presente de casamento, e a viagem é pra onde eles quiserem. Mas como sempre, na verdade, quem decidiu foi a Tara. Pois é, como sempre. O Doctor não tem jeito. E aí eles vão para onde? Nele, né? Então, eles vão parar justamente na bela Veneza. Aquela mesma Veneza que a gente viu no prólogo, sabe? Aquela que tem uns vampiros esquisitos escondidos por ali? Pois é. Uhum. A Tardis está sempre fazendo essas gracinhas com o Doctor. Fala assim, vem cá, eu sei que tem um problema ali, vamos lá dar uma olhadinha. Só que por enquanto eles ainda não sabem disso. Né? Verdade. Eles só vão conhecer a cidade. Olha, vou te falar uma coisa. Eu adoraria conhecer a Veneza dessa época. Se bem que eu lembrei de algo que me faz pensar que talvez não fosse uma boa ideia. Porque para conseguir entrar na cidade, o que, que o Doctor usa? Seu papel psíquico e fala sobre quarentenas. Caramba, peste. É, não é uma boa época para se viajar, não. Pensando bem, era melhor ter ficado em casa, né? Bom, o Doctor consegue simplesmente, né, convencer as autoridades, que ele também é uma autoridade, carrega a Amy e o Rory com ele e vão entrando pela cidade. Fala, ah, estamos com passe livre, vamos que vamos. Vamos dar um rolê em Veneza. Eles se encontram com aquele construtor de navios cuja filha ficou na escola, né, da senhora Calvieri, que é a tal da senhora dona da escola, e eles acabam sabendo que a filha dele mudou, é uma pessoa diferente, está mais estranha, o pai não estava mais reconhecendo a filha, depois que ela foi aceita na tal da escola Calvieri. O Rory e a Amy, nesse meio tempo, tem uma DR, que é uma coisa que todo mundo adora, assistindo um seriado, é um casal fazendo uma DR. Ah, mas essa DR era necessária, convenhamos, né? Véspera do casamento, assim, o que tá rolando, Amy? O que é, hein? Tá me deixando pra trás? Tu não me ama mais, caramba? É a hora de fazer a DR, antes de botar aliança, até aí, acho que tá mais do que justo. E eles encontram o filho da tal senhora Cavalieri, que ele ataca uma florista que tava ali dando bola, e aí eles acabam sendo testemunhados pela Amy e pelo Rory, e ele acaba fugindo. Com a ajuda do construtor, o Doctor invade a tal da escola Cavalieri. Lá dentro, ele encontra várias garotas pálidas, estranhas, bonitas, meio silenciosas. Silenciosas, né? E a coisa mais incrível de tudo é que elas não têm reflexo. Pois é, e veja só, o Doctor tá lá ajeitando a sua bow tie, espelho, garotas, espelho. Isso aí é clássico de filme de vampiro, né? Aquele momento em que a pessoa olha pro espelho, olha pra trás e... Só faltou ele gritar que nem uma mocinha desesperada, mas ele é o Doctor, ele não vai fazer isso, ele vai ficar achando graça e tem alguma coisa rolando até ele se dar conta que, na verdade, ele tá encrencado, né? Não, o pior é que ele fica empolgado, porque são vampiros! Ah, vampiros! Eu sempre quis ver vampiros! Que maravilha! Quais são os planos de vocês? O que, que vocês vão fazer? Conta pra mim seu plano! Conte, está na hora de você contar seu plano maligno para o herói! Ah, vocês não vão contar? Ah, vocês estão me atacando? Tá, fudeu, tchau, fugi. Pernocas pra que te quero. Aí, Doctor encontra a Amy e o Rory, e a Doctor e a Amy se empolgam. Vampiros, vampiros, que valendo. E o Rory, puta, vocês estão de sacanagem? Vocês estão empolgados com a porra dos vampiros? Sério? Vocês estão gostando? Caralho, que merda! Estão vendo essa porra dessa cara? Para com isso, né? É aquele momento que é Scooby Gang, né? Scooby Gang. A Scooby Gang, tá o Fred e a Velma super agitados querendo pegar os monstros e o Salsicha tentando chamar a razão, né? Falou, pô, para com isso, meu. eu gosto de comer, eu não gosto de virar comida de monstro. Aí o que que acontece? Vai todo mundo pra casa do construtor e eles tramam um plano, melhor estilo cebolinha de plano, plano infalível, que é matricular a Amy na escola pra ajudá-los por dentro, porque a escola nessa hora tá trancada. Eles até tinham invadido antes, mas agora resolveram trancar as portas. Coisa incrível. Aí o Rory e a sua irmã, entre coelhinhos, voadores, né? Entre aspas, a irmã dele, a Amy, vão até a escola. É óbvio que a Amy aceita. Quem é que não aceitaria a Gillian, né? Pelo amor de Deus. Né? Até eu. Aí a Amy acha a Isabela, que é a tal filha do construtor, e a Isabela conta sobre uma sala com uma luz verde esquisita e uma cadeira de barbeiro onde elas estavam sofrendo lavagem cerebral. O Dr. Rory e o construtor invadem a escola por barco. Afinal de contas é Veneza, né? O que mais tem nesta merda são canais de água, né? É, né? O Rory ainda tá na paranoia dos ciúmes por causa do beijo da Amy com o doutor, né? E a senhora Cavalieri aparece e descobre que os documentos da Amy eram papel psíquico. Por quê? Porque, afinal de contas, ela não é. Parece ser. Guardem, copiem. Como eles estão enfrentando vampiros, o que que o Doctor traz como arma contra os vampiros? Uma lâmpada de luz ultravioleta. Na verdade, ele foi um pouquinho... Eu não sei se ele não prestou atenção, que também faria muito sentido, né, se tratando do Doctor, de vez em quando dá uns ataques de bobeira nele, né? Porque quando ele conheceu o construtor, ele conheceu porque ele ouviu o cara gritando, tentando chamar a atenção da filha, que estava no grupinho das moças em plena luz do dia, com sombrinhas, parasol, talvez seja o termo mais adequado. Elas estavam, assim, paramentadas com uma certa proteção, mas estavam andando à luz do sol. Então, acho que ele deveria ter se dado conta que aquela lâmpada lá era só um efeito especial, não ia adiantar muita coisa. Sei lá, de repente ele fez isso para tranquilizar o Rory, como quem diz, não, eu tenho um plano, nós temos uma arma. Oh, sim, tá bom. No final das contas, a senhora, que ela já se conta que papel psíquico, que essas coisas todas aí, tem algo errado, tem algo estranho, ela não é afetada da mesma maneira que as pessoas normalmente são, então ela tá intrigada, ela ficou com a Amy ali dentro porque ela queria saber do que se tratava, queria saber se era alguém que tava perseguindo ela, perseguindo o filho, e já que a Amy não tá muito disposta a responder, falou assim, tá bom, então vamos dar uma vampirizada aqui na menina, vai. Fiquei temendo gravemente pelo pescocinho da nossa ruiva predileta. Aí o que que acontece? Acaba se descobrindo, na verdade, que os vampiros são alienígenas alienígenas meio peixes do planeta Saturnine. Entenda isso como você quiser, tá? O Doctor tá lá, já feliz por saber que os vampiros, na verdade, são alienígenas. Ele acaba descobrindo que os vampiros, entre aspas, não refletem no espelho por causa daqueles benditos campos de percepção, lembra? A dona lá da senhora, ela tem uma porra de um aparelhinho de campo de percepção na cintura dela, e é por causa desse campo de percepção que eles não refletem no espelho. Ou desculpinha esfarrapada, né? Mas foda-se, que eu já vi muita gente com um aparelho de percepção que reflete no espelho. Mas dane-se, aqui é brincadeira. O Moffat quis fazer vampiros que não são vampiros, então dane-se. Ah, esse aparelho devia estar com defeito. É, provavelmente. Aí o que acontece? Ele molhou. Ele molhou, exatamente. O problema é que o plano da tal da senhora é afundar Veneza e repovoá-la com 10 mil machos, que são seus filhos, que estão ali num laguinho dentro da escola, né? E aquele ali é só filho macho, ela só teve filho macho. Fazer o quê? A produção foi só de macho. Ela precisava então de fêmeas para poder copular com os seus filhos, e aí as fêmeas são justamente as garotas vampirizadas da escola. Então o plano dela é fazer uma população nova de saturninianos com os filhos dela, mais as garotas da escola, né? Então muito bem. É porque o processo de vampirização, na verdade, eles tiram o sangue das meninas e transferem os fluidos dos alienígenas para elas, para modificar o corpo delas e fazer com que elas fiquem cada vez menos humanas, né? Esses fluidos fariam uma espécie de mutação célula a célula dessas meninas, até o ponto que elas se tornariam da espécie deles, não mais humanas, né? A Isabelle ainda estava no processo de transformação, no caso dela estava ainda incompleto, né? A Amy só tinha levado lá uma mordiscada, então também não estava tão em risco, só que a senhora fica zangada com a Isabelle, que percebe que os invasores estão vindo ali por causa dela, que ela acaba ajudando eles também de alguma forma para fugir de dentro do palácio. E ela acaba se livrando da Isabelle, transformando ela de comida para peixe. Que, né? Pinzinho triste, meu Deus do céu. E justamente por causa disso, já que o construtor, que até agora a gente não sabia o nome dele, agora a gente sabe que é Guido. O Guido, o construtor, ficou tão puto com essa história que, então tá, botou dinamite na porra da escola toda e explodiu o caralho da escola inteira com as garotas tudo dentro. Ou seja, o plano da senhora já tava indo pro saco, né? Porque ela perdeu todas as consortes dos seus filhotes. Então, já que fudeu, meu querido, então eu vou ativar a porra da minha máquina do juízo final, que é uma máquina fazedora de chuva em níveis, vamos assim dizer, diluvianos, pra afundar de vez este caralho desta Veneza. O Doctor, afinal de contas, não pode permitir isso. Ele manda que Amy e Rory voltem pra Tardes. Ele vai até o trono da senhora lá na escola, descobre que ali estão os controles. E nesse meio tempo, Rory e a Amy, obviamente, desobedecem. Lógico. A porra do Doctor, né? Óbvio. E o Rory enfrenta o tal do filho mais velho da senhora, ele com uma vassoura e o filho com uma espada. Ah, mas isso fala muito sobre o Rory. Fala. Não, fala sério, né? Né? É, o cara sabe que não tem a menor chance, mas ele não desiste. Esse homem tem um coração imenso, ainda mais quando você está falando em defender a mulher amada, né? Lógico. Claro que, como sempre, o macho da relação é a Amy. Então a Amy é que dá um jeito nesta merda. Ela pega um espelho e reflete luz do sol direto no filho. Como o filho era porra de um alienígena puro, então ele derreteu no sol, né? Ele liquefez-se, né? No sol, se foi liquificado, né? Rory começa a reclamar da vida, do universo e tudo mais, e a Amy, já de saco cheio dessa história, dessa reclamação toda, lasca-se um beijaço no Rory pra parar com a putaria. Ele falou, ok, tá tudo bem. Não é problema, não é, não. Problema? De quê? Não, não tem problema, não. Não, vamos salvar o Doctor. Como logo. Né? Aí, o Doctor mais a Amy Rory seguem parar a porra da máquina da inundação. E no fim das contas, senhora Calvieri morre nas garras dos seus filhotes. Do mesmo jeito que ela matou a Isabela, isso. É aquele chamada justiça poética, viu? Então, mas é exatamente você isso. Você sabe que no final das contas eu até fiquei um pouco com dó dela? Porque eles vieram pra Terra não porque estivessem querendo conquistar a Terra, que é algo que muitos alienígenas veem, né? Ah, olha que planetinha bonitinho, azul, vamos lá conquistar, vamos. E acabam se ferrando de um jeito ou de outro. Não, a espécie dela viu o seu mundo ser destruído, e ela diz isso pro Doctor no momento que eles estão lá trocando algumas informações, né? Ela diz que estavam fugindo do silêncio, que o silêncio havia chegado até o mundo deles e a destruição havia chegado até um ponto que quem conseguiu fugir, fugiu para onde dava. Então eles acabaram vindo para a Terra porque veio meio que de acidente. Era a rota de fuga que eles tinham e acabaram ficando ali e falaram, e agora, como é que a gente faz? A espécie deles, talvez por ser meio aquática, meio de peixinhos, né? Você tem aquela fêmea protetora e os filhotes, os milhares de filhotes ao redor. E ela sabia que a espécie dela estava condenada. O que sou eu, uma mãe com um monte de filhotes machos? Eu não vou dar conta de repopular minha espécie. Então, tudo que ela estava fazendo, os planos dela, eram, na verdade, planos pensando nos filhos, pensando na sua sobrevivência. Ah, os humanos iam se ferrar com isso? Sim, com certeza. Mas, pelo menos, você consegue ver uma motivação das ações dela. Ela, que quando ela percebe que as ações dela são inúteis, porque ela não tem mais como transformar outras meninas, ela tá derrotada, ela tá acabada, ela simplesmente se deixa matar pelos próprios filhotes. Ela se joga, suavemente se lança dentro do lago, mas ainda usando uma aparência humana, porque ela sabe que a aparência humana para os filhotes é a aparência de comida. E ela acaba se deixa matar desse jeito. É um pouco triste se a gente parar pra pensar. Muito bem. Aí, papo vai, papo vem. Acabou o episódio. Tá todo mundo de volta na tarde, história e coisa. E o Rory decide seguir viagem junto com o Doctor e a Amy. Então agora o Doctor tem dois companions, né? O casal Amy e Rory Pound. A Rory, não, eu não sou Pound. Você é Pound, sim. Você vai ser a partir de agora Rory Pound. Não reclama mais dessa merda, não, meu filho. Você vai casar com a Amy e você vai ser o Rory Pound, tá? Você não reclama mais dessa vida, não, tá? E assim termina o episódio 6.